cidade linda e hospitaleira, berço desse meu povão, nordestina brasileira. Yeah, yeah. É a nossa Cubatão, abrigo de tanta cultura e o folclore dessa gente que trouxe formosura e a simplicidade de presente. Vamos homenagear sua tradição e tudo de bom que o Nordeste trouxe para Cubatão. Vem com a gente fazer festa, tem alegria, tem diversão. Cubatão tá arretado, Cubatão tá danado de bom. Vem com a gente fazer festa, tem alegria, tem diversão. Cubatão tá arretado, Cubatão tá danado de bom. Vem com a gente fazer festa, tem alegria, tem diversão. Cubatão tá arretado.